city, goodbye you move to the tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidão, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar com a salvação. Eu serei pai de multidão. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar da salvação. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei de multidões, sim, tocarei em muitas gerações.